cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Mais que uma rosa, mais que um perfume, dou-te uma cena de ciúme. Faço prova para a dose do meu amor por ti. De peito aberto, cabeça ao lume, mostro-te as minhas feridas de guerra. Aceito o meu ciúme à vista de todos, por cortesia salta-me a tampa, vou ao teto como quem cede um afeto em plena luz. É porque nunca acusas o toque, por mais ciúme que eu te provoque, nem sequer um pingo do teu ciúme que não sai do peito. Aqui na Boa Nova, só podemos considerar como ordens. Quando ali, já em outubro do ano passado, nos faziam chegar o tema Ciúme, a pré-anunciar que viria em um álbum em nome próprio, curiosamente este nome mesmo, de Ana Bacalhau, e nos pediam para começar a rodar, pois bem, esses pedidos são ordens. Além de ordens, são gostos. Um gosto imenso ter uma vez mais originais de Ana Bacalhau para tocar aqui na Boa Nova. Viessem eles de Olinda, viessem eles em nome próprio. E percebemos perfeitamente que havia aqui um ponto de viragem ou uma carreira paralela. E depois ouvir este disco todo, que é isso que convidamos também as pessoas a fazer, não só aqui neste programa hoje do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, quer mesmo comprando efetivamente este disco, ouvindo, há aqui pontos de contacto, naturalmente com aquilo que fez até aqui, mas também um assumir precisamente em nome próprio. E daí que entendamos que o nome não poderia ter sido melhor escolhido para este seu disco debut de Ana Bacalhau. Pois bem, mas também já nos habituamos aqui no Caso Fazem, que quando falamos das coisas temos naturalmente os protagonistas para falar sobre elas. E com a Ana Bacalhau não é diferença. Ainda que seja via telefone, para uma zona do país que ela conhece muito bem, aqui as Beira Serra da Estrela. Pois bem, bem-vinda aqui uma vez mais ao Oliver do Hospital. Olá, obrigada. Ora bem, dizíamos aqui nós que efetivamente não podia ter escolhido um nome tão bem para este seu disco. E creio que temos de interpretá-lo bem. É efetivamente, apesar de ter aqui diversas colaborações, quer na música, quer nas letras, parece que toda esta gente a identificou muito bem. É quase um disco, entre aspas, autobiográfico. É verdade, é isso mesmo, tal e qual. Os retratos que eles me foram entregando de mim, foi aquilo que eu pedi aos autores, que entregassem canções, que cantassem a Ana, que eles conhecem, né? E de facto eu revi-me completamente nos retratos que eles foram fazendo de mim, apanharam diferentes perspectivas, diferentes facetas, e fiquei muito feliz porque é de facto um álbum que conta muito bem. Só quem, que personagem, qual a vantagem de ser? Só um é outra ou nenhuma, serei homem ou mulher? Sem quem me invente um enredo, meu medo não é um qualquer, mas o de acordar de repente, perdida do que viver. Recolho-me ao meu reduto, provo o fruto que dou só, se sozinha que me encontro e de longe vejo ao perto, passo a tratar-me por tu, amparo o meu braço fraco, evito ter de mim dó, que o meu tempo não é pouco e se de um laço faço força, posso tratar-me por tu, posso tratar-me por tu. Consigo entender um eu, um outro ou nenhuma mulher, homem, mulher. Nem tem de existir mistério, nem critério, nem sequer atriz, personagem, enredo ou razões para os não ter. Recolhido ao meu reduto, fico o fruto que dou só, e é sozinha que o encontro. Quando longe vejo perto e faço tratar-me por tu, amparado um braço fraco, escuso de ter de mim dó, que o meu tempo ainda é um tanto e fazendo do laço força posso tratar-me por tu. Só a música a ajudar, eis que de repente também, pegando na capa, encontramos aqui não uma Ana, mas várias Anas, ou uma Ana em vários momentos. Também foi essa vontade de criar assim uma capa que de algum modo tivesse tanto a ver com o próprio disco? Pois, era mesmo esse o objetivo, porque eu acho que tudo comunica, tudo é comunicação e criação de significado. Tanto a música, como as fotos do disco, como os videoclipes, como o cenário de palco. E, portanto, tudo tem de contar a mesma história. E, para mim, era essencial que a arte gráfica do disco pudesse ser um resumo visual daquilo que é auditivo, que é a música que lá está. Então, eu trabalhei justamente com o Kim Albergaria, que foi quem ajudou, que foi o diretor artístico em termos gráficos, de grafismo e de cenário e tudo. E portanto, chegamos a este conceito das diferentes facetas da Ana. Há uma menina que se esconde tímida, não responde ao que perguntam curiosos. Não se esconde por medo, nem sequer por um segredo, apesar de ter muitos todos. Menina, sabes que à partida o mundo não é para gente como tu. Há quem te chama de rabina, porque não imagina o difícil que é ser lúcido. dona, essa menina não tem sono, mas sonhou com coisas que só ela vê. Ah, acordada à noite no quarto, foge com muito cuidado das sombras que a perseguem. Menina, sabes que à partida o mundo não é pra gente como tu. Há quem te chama de rabina, porque não imagina o difícil que é ser lúcido. Vai encontrar nos livros que lê alguém que conte a sua história. Mas se tal não vier a acontecer e o mundo nunca chegar a entender, ela irá escrever um livro que lhe servirá de abrigo enquanto sonha acordada. Menina, sabes que à partida o mundo não é pra gente como tu. Há quem te chama de rabina, porque não imagina o difícil que é ser lúcido. Menina, sabes que à partida o mundo não é pra gente como tu. Há quem te chama de rabina, porque não imagina o difícil que é ser lúcido. Vários convites que fez, e temos então a lembrar que veio a chamar o Nuno Figueiredo, já conhecido de Virgem Suta, o Jorge Cruz, o Diabo na Cruz, o Samuel Lúria, o Nuno Prata, Miguel Araújo, Afonso Cruz, Minta de Bogotal, Francisco Cortesão, o Carlos Guerreiro dos Gadeiros de Lisboa, o António Zambujo, a Márcia, o Janeiro, acho que não estamos a esquecer de ninguém, mas... Não, eu também acho que não, é verdade. Pronto, um conjunto enorme de pessoas do nosso panorama musical, grande parte deles seus contemporâneos, em termos de criação de música, conforme surgiram também, para este disco. De algum modo, quando fez tantos convites, não teve o receio de que, de repente, o disco, que não aconteceu, felizmente, o disco não ficasse... Enfim, algo esquizofrénico, com vários, pois, várias latitudes. Não coeso, não é? Exatamente. Enfim, obviamente que estava ansiosa para receber as canções, para ver se formavam um conjunto, ou se eu tinha de pedir outras canções, ou como é que eu fazia aquilo tudo soar de forma coerente, não é? Até porque eu depois, ainda para além da matéria que são as canções, eu ainda tinha o objetivo de criar uma sonoridade minha e que pudesse atar dois mundos que são muito importantes na minha vida, que é o mundo da tradição portuguesa e o mundo do concionário anglo-saxónico, que são, a partir das sonoridades, não são assim muito casáveis, digamos assim. Mas eu queria trabalhar isso nesse sentido. Então, isto é um grande ponto de exclamação e também foi por isso que eu demorei a chegar até este disco, não é? Porque tinha de estar muito madura para poder mexer nisto tudo de forma harmoniosa. O que é facto é que tanto a banda que me acompanha, que soube ler muito bem, soube perceber muito bem as canções e a minha intenção de som, como produtor, como também depois as pessoas foram chegando, tinham sempre o seu condutor, que era eu, não é? Eram retratos de mim ou da minha visão da vida, digamos assim, segundo aquele autor. Portanto, de uma forma ou de outra, as coisas foram se casando e interlaçando e houve, obviamente, canções que ficaram pelo caminho que não entraram neste conjunto, mas consegui chegar a 15 canções que senti que tinham algum laço familiar, não é? Umas com as outras. Porque te vestes de preto, que dor é que te há? Quando dobras o gaveto ao cimo da minha rua, que sina escondes no peito, guardada num xaila antigo, se é um fado que eu suspeito, guarda-me a sina contigo. Brilham-te os olhos no escuro, são candeias que tu trazes são destinos que eu procuro, de que as mulheres são capazes. Porque te vestes de preto, se alumias quando dobras o gaveto, cego da luz que tu tens, cego da luz que tu tens. Tenho que fazer aqui uma provocação. Este disco, podemos dizer que é o disco mais... a Motown chegou a Lisboa, ou que a Beira Serra chegou ali ao Grandes? Epá, isso é uma maravilha, ficaria muito feliz se fosse essa leitura que fazem, porque realmente eu no primeiro ensaio que fiz para este disco disse assim, eu quero Motown à portuguesa. No sentido em que eu tinha os cordofones tradicionais, o cavaquinho, o bandolim e o buzuki, apesar de não ser tradicional português, mas tem um som muito característico. Claro. Mas por outro lado tinha as teclas e tinha também a forma de tocar a linguagem meio jazzista, e depois tinha a minha influência e a influência do rock e lá está do grunge. Eu também criei ali uma banda que tivesse diferentes pontos de vista. E, portanto, é muito bom e fico muito feliz que se ouça isso tudo. Isso é um bocadinho, de cima das minhas influências maiores, para este Fausto e António Variações. E António Variações descrevia-se como algo entre Braga e uma aldeia de Braga e Nova Iorque. Por isso, espetacular. Só eu, mais ninguém não. Mas ninguém podia cantar esta cantiga. Oh, eu, algum dia eu podia adivinhar o que me veio a calhar. Boa Nova, um mundo de emoções. Se eu, pudesse prever as coisas, teria sido diferente, um descaso aparente. Se eu, pudesse prever as coisas, mas eu, nada posso fazer para mudar o destino, esse vaidoso cabotinho. Eu nada posso fazer. E eu e mais. Descansar aqui os nossos ouvintes e também já agora descansar-me a mim, se fizer o favor. Sim. Temos aqui o disco a solo e o trabalho a solo de Ana Bacalhau. Mas lembramos dos seus trabalhos ainda de Lupanar, bem mais antigo, e quase uma década de Olinda, que chegaram tão bem e a tão bons palcos. Descanse-nos, por favor. Diga-nos só que de Olinda foi apenas uma pequena paragem e que haverá mais de Olinda ainda para dar e durar. Da última vez que falámos, era esse o plano. Uhum. Claro. Voltar. Muito bem. Para já, aliás, falámos aqui várias vezes com o vosso universo, de Olinda, também com o Zé Pedro Leitão e não só, e sempre se foi percebido a vossa união, também é familiar, mas também a coesão entre a banda. E a própria, o facto de vocês terem trabalhos paralelos, de algum modo também faz crescer aquela vontade de repente chegarem todos uma vez mais ao lugar comum. Pois é isso, eu acho que sim, que essas excursões vão enriquecer-nos como músicos, como pessoas, e depois quando voltarmos para a banda estamos muito mais fortes e tudo o que aprendemos vamos trazer para o seio da banda. É isso mesmo. Vida nova é aquilo que mais quero. Começar do ponto zero, meu destino refazer e mimar-me. Pois já farta o menos mal. Quero vida mais com sal. Tenho sangue a ferver. Estou ciente que no mundo em que vivemos mais importa o que parecemos que o que somos sem fingir. Mas já chega que se lixe a permanente e o gelinho florescente. Basta de me travestir. Quero um destino mais feliz, cheio de luz tal qual Paris. Sentir que para mim o sol também sorri. Ligar ao que é fundamental, chutar para canto o banal. Não abrir mão de ser dona do meu. Pera doce, mas tudo que é bom pra tosse já me foi dado a provar. E resisto por ter fé numa cantiga. O sonho é quem comanda a vida e eu não paro de sonhar. Quero um destino mais feliz. Para mim o sol também sorri. Ligar ao que é fundamental, chutar para canto o banal. Não abrir mão de ser dona do meu acompanham na construção do disco e provavelmente também em alguns concertos, sendo que já éramos falar dos concertos que estão aí mesmo aí ao virar da esquina. E falo de músicos como, por exemplo, o próprio baterista Alexandre Frazão, que é dos mais requisitados, ou conjugo saber, no mundo da música. Isto sem esquecer os outros que falou. Como é que foi chegar a eles também, que se calhar também há aqui a mão do produtor, eventualmente, chegar a eles, eu quero que participe no meu disco, e agora, eventualmente, como é que vai ser os espetáculos ao vivo? O que é que contará com alguns deles? Bom, então, eu quando tracei o perfil sonoro do disco, comecei a traçar também o perfil dos elementos que eu queria que compusessem a banda. E portanto, o Alexandre Frazão é um baterista incrível que passou por alguns dos mais importantes projetos da música portuguesa em vários diferentes tipos de género. Portanto, é um músico super versátil que me interessava muito ter. O Zé Pedro Leitão igualmente é um músico super versátil. O Luís Figueiredo é incrível também nos teclados. Ele é pianista, primeiro, é o primeiro instrumento dele, mas ele tem também uma leitura. Ele é um músico de jazz incrível. Ele também tem formação clássica e é um acompanhante absolutamente incrível, além de ser um solista absolutamente incrível. E o Luís Peixoto, que domina os cordofones portugueses e domina a linguagem tradicional. Todos os perfis eram para mim muito, muito importantes de ter na banda. E por isso fiz-lhes o convite e agora em palco tem sido espetacular. Um bandão. Ora bem, e vamos então falar que tem já programado para o dia seguinte à emissão deste programa um concerto em cheio no Coliseu em Lisboa e depois também, eu gostaria de saber, dias depois na Casa da Música no Porto. E claro, e tem vontade de mostrar este disco um pouco por todo o país. Fales um pouco desses concertos. Os concertos que têm acontecido, primeiro, não é? Que eu já fiz 5 concertos. Têm corrido muitíssimo bem. Eu apresento o disco na íntegra, depois faço versões de Trovante, de Fausto, de António Variações, e as pessoas têm sido muito carinhosas na recepção dos concertos e deste disco. Portanto, os concertos que ainda tenho na agenda, felizmente são bastantes e que me vão dar água pela barba, vão continuar, espero, a história dos concertos que já fiz, em que tenho um disco. Tenho uma banda que me acompanha, sou eu em palco, como as pessoas já reconhecem, sou eu, a Ana, ali é um concerto de performance, e tenho um cenário em que é projetado vídeo em algumas canções, que ajuda a contar um bocadinho a canção, o elemento emocional, o contexto, sei lá. Mas é um concerto de performance, é isso. Não precisas de fingir, eu não preciso de fingir. Mais do que isto era demais, mais do que isto era demais. Escondo-te os meus nomes, poupo-te aos meus podres, que eu vou para fora, eu vou para fora. De te ouvir, e tu não precisas de me ouvir. Mais do que isto era demais, mais do que isto era demais. Não me digas onde mora, não me digas em quem votas, que eu vou para fora. Só no sentido de que tem 16 músicas, ou 15 músicas, portanto é um disco até algo extenso, e a juntar, de facto, o número de convites, e que nem mais nem menos, a meio, tem um tema que seguramente foi uma noite muito bem dormida, de Capicua, É bacalhau. Ora, se há alguma música que melhor a define, esta aqui, efetivamente, é das mais interessantes de todo o disco. Sem querer tirar as primeiras às outras, mas é, claro. É efetivamente, entendo, um tema extremamente interessante de acompanhar. E, curiosamente, este disco, ao ouvi-lo, como já o fiz até por várias vezes, necessitava mesmo de ter um livro para acompanhar, porque é tão interessante a letra que damos por nós à procura da letra. Efetivamente, as pessoas que tiveram o disco em casa sabem que têm um livrinho a acompanhar onde todas as letras estão. Ora, exatamente. Efetivamente, a Ana, neste tema, eu seguramente, eu julgo que me teria que rir se eu estivesse a cantar. Fala-nos um bocadinho da gravação, justamente deste Abacalhau. Este tema começou a desenhar-se na minha cabeça depois de um concerto de Fausto que eu assisti, e faz trabalho aos ritmos tradicionais portugueses, muitas das suas canções, e por cima às vezes canta, outras vezes diz a letra. E eu saí de lá a pensar, epá, isto entre o mandador de baile e o hip-hopper vai um passo curto. E comecei a pensar, é muito interessante fazer este exercício numa canção, no meu disco solo, quando eu tiver um disco solo. Então comecei a pesquisar ritmos, que é o corridinho, que é uma música instrumental da nossa tradição, não costuma ter voz, e achei que umas quadras ditas por cima de um arranjo sobre o corridinho eram capazes de resultar numa coisa interessante, ou então numa coisa absolutamente ridícula, não sabia. Falei com a Capicua, expliquei-lhe a minha ideia, ela achou graça, e apresentou-me esta letra que é tão biográfica, quase parece que eu que escrevi. Há muita gente que acha que foi eu que escrevi, porque lá está, é quase autobiográfica, né? E depois o Luís Peixoto arranjou o corridinho e deu naquilo, e eu fiquei contente com o resultado da canção, e é uma das canções, de facto, tanto em disco como em concerto, são das mais fortes. Dizem que lá há mil maneiras de cozinhar bacalhau, e que só há mais Marias que Anas em Portugal. Nasceu Ana Sofia Bacalhau na certidão, e desde esse belo dia só eu faço questão. Quando eu era pequenina muitos achavam bizarro, bacalhau de sobrenome tornou-me num bicho raro. E a mim que era gorducha, com este jeito engraçado, dava muito conteúdo para piadas de miúdo e coxis para o lado. Foi com isso que aprendi que há sempre alguém no desdém. Se não gostas de ti, não há de gostar ninguém. Desde então que decidi vender o meu peixe bem, ter orgulho no BI, valer-me do meu QI e da minha voz também. Ana é nome comum, mas é uma nome própria, e como é próprio de mim não podia ser tão sóbrio. Um bacalhau no fim, tenho peixe por homónimo, fica tão bem assim que parece pseudónimo. Ana para toda a gente e Ana só para o meu pai. Sofia só lá em casa, no colo da minha mãe. Bacalhau só para os amigos, colegas de muita farra, desde o liceu de Benfica. Há letras com as amigas quando tocava a guitarra. Sei que Ana é pequenina, mas quando diz com a sardinha, com certeza que essa brasa tem de ser puxada à minha, pois toda a gente diz que assim sequer a mulher só dá nada o meu nariz. E como quero ser feliz, escolho o peixe que eu quiser. Ana não como, mas é o meu nome próprio. Sobre um bacalhau no fim, tenho peixe por homónimo, fica tão bem assim, parece um pseudónimo. Já vos disse que sou Ana, que o meu nome é cada terra, porque lá na Noruega neva mais do que na serra. Se já disse, então repito, isto não é nome artístico, o epíteto é bonito. E de nome de registro passou a nome da guerra. Ana é nome comum, mas é uma nome próprio, como é próprio de mim, não podia ser tão sóbrio. Um bacalhau no fim, tenho peixe por homónimo, fica tão bem assim, que parece um pseudónimo. efetivamente. E que, podemos dizer que, para completar ainda, resolve que o beatbox devia ingressar aqui. Pois é, isso fui eu à procura. Porque a canção tem um cunho tradicional muito forte, mas para não destoar do resto do álbum, eu tinha deixado aqui um elemento urbano que a puxasse também para o lado mais street, digamos assim, gangsta. Então lembrei-me aqui de uma beatbox para juntar a este mandador de baile para ficar, lá está, entre alguns entre Nova Iorque e o Corredinho do Algarve, por exemplo. E era aí que eu queria chegar. Vamos recuar no tempo, vamos, enfim, como se fôssemos Luís de Camões, lembrar aqui os Velhos do Restelo. Diolinda, se entre outros predicados que teve, também abriu-nos horizontes. Entre outros projetos que há, Diabo na Cruz, enfim, abriu-nos horizontes. O que faz com que este seu desafio, chamemos-lhe o que quisermos, de juntar aqui, por exemplo, o beatbox desta música, faz com que hoje já se encare as coisas com mais naturalidade. Como quer dizer que em música, desde que seja de um ponto de vista honesto e profissional, tudo é possível fazer-se. No entanto, claro, há sempre os Velhos do Restelo. Já houve aqueles que lhe dissessem assim, não, isto não é para nós. Na cara não houve ninguém que dissesse assim. Há pessoas que pensem assim, mas eu acho que também é preciso haver o conservador para poder haver o liberal. Exatamente. Para as coisas ficarem equilibradas. Senão, se fosse todo mundo a querer avançar, isto avançava-se cá para o abismo. E se todo mundo só quisesse ficar sempre no mesmo sítio, o mundo não avançava, ainda estava nas cavernas. Por isso, eu acho que é sempre importante haver quem queira pôr um travão e quem queira carregar no acelerador, para isto andar equilibrado. Muito bem, mas infelizmente durante muitos anos, bem sabe, andámos mais em quem punha travões. Do que... Pois andámos, é verdade. E infelizmente, hoje temos esse outro lado, o reverso da medalha, que está sempre muito interessante e que permite ter discos como este aqui. Olha longe a praia, o bote aguentou. Bom vento sopra forte, que é para lá que eu vou. Formosa e segura, venha quem vier. Finalmente livre, sem nada a temer. Uns dizem que não posso, outros que não sou capaz. Se aprovam ou reprovam a mim, tanto faz. Passou a tempestade, o momento chegou. Confundo a obra, boca e abre a boca, mãe mundo. E se o que eu for feito, e o que eu fizer for meu, pode não ser perfeito, mas há de ser eu. Caíram rios de chuva, o vento e voa lá fora. Há pouco e pouco o temporal foi acalmando agora. Já só falta uma nuvem para o sol brilhar. A resposta, pelos vistos, a resposta sou eu. Até podem rodar presos ou lançar-me às feras. Existir a encaixar onde eu não caber. Já não vou ficar mais pequena. Ora, mas também deste avançar do tempo, também chegamos à fase em que os discos quase não vendem. Ora bem, como bem sabes, procura-se um tema. A verdade é que eles, o videoclipe, ou melhor, o teledisco, quase que é obrigatório, porque é no YouTube que as pessoas vão à procura das músicas. É. Enfim, quase não se descobre os discos, descobre-se apenas aquilo que vulgarmente chamamos de singles, sendo que o single também já se perdeu. Já nem o single existe, não é? Como é que, enfim, enquanto autora, enquanto performance, encara esta realidade? E já agora, que predicado, o que é que pensou que este disco ia vender? Sendo que ele está imberbe, praticamente tem 2 meses. Vender não pensei, na verdade, porque realmente vender discos físicos hoje é uma minudência, vende-se muito pouco. O streaming... é uma plataforma, as plataformas de streaming de facto estão com muita força, mas em termos de retorno de material para o artista é uma miséria. O que me interessa basicamente nesta adaptação a um mundo diferente, ou seja, o mundo da música e da forma como a música chega às pessoas está diferente de facto. Portanto, uma pessoa tem de se adaptar e o que é importante é, lá está, a música ir chegando às pessoas. Para que depois possa haver retorno de concertos, de... Porque, quer dizer, na verdade, eu faço música para chegar aos outros. É uma forma de diálogo e de comunicação com o outro, não é? Minha forma de me expressar e de conversar com os outros. Se eu quero que ela chegue, tenho de procurar de ver como é que agora as coisas estão para poder utilizá-las de forma a que a música chegue. Mas, de facto, esse mundo dos discos que se vendem e da promoção... tal, assim, toda certinha, feita como antigamente, isso já está, infelizmente ou felizmente, não sei, está a acabar, pronto, é uma realidade, temos de nos adaptar. Eu queria que esta solidão me largasse um dia, por mais que eu sorria, não sei que fazer, desisto de crer e deixo-me ir, eu deixo-me ir. Fecho os olhos e sinto o meu pulso a bater ao som desse som que me envolve, revolve, devolve a vida que me escapa da mão. Quando então canto, não sei para onde vou e deixo-me ir, eu deixo-me ir. disco dei aqui a ouvir a vários colegas da rádio. E vou dizer uma coisa que não são palavras minhas, porque eu teria vergonha de as dizer, mas por ter achado piada, eu queria partilhá-las consigo e espero que não me leve a mal. A verdade é que este disco, sendo muito interessante e que está a rodar e que já há algum tempo andamos aqui a adivinhar que tema é que alguém vai promover como single seguinte, eu, por mim, eu fui apostando no Abacalhau, precisamente. Pois, e de, como já percebeu, e a verdade é que o meu colega dizia com uma piada, e ele também foi de uma maneira honesta que o disse, quando estava a falar sobre Diolinda e o seu disco a solo, e ele disse com alguma piada, olha, foi a fase em que Ana Bacalhau passou de boazinha a boa zona. Ora... Boa. Muito obrigada. Olha, que leitura faz deste comentário, que, como disse, é de facto a querer dizer do crescimento que teve também enquanto autora? Claro que sim. Oh, eu fico feliz por esse aumentativo, não é? Porque quer dizer que estou a acrescentar ao meu currículo, ao meu repertório, ao trabalho, à minha obra. Acrescentei algo que foi positivo, acrescentei-lhe valor com este disco, claro. Que era isso que eu queria mais na vida e fico muito feliz que as pessoas sintam isso. Exercitar ângulos, exibir arestas como janelas abertas para todo lado, é preciso gente fora do lugar. Sem lhe falar precisamente das suas ligações aqui à zona da Beira Serra. São estas ligações, enfim, e este predicado de um tempo que também conhece, até mais enquanto mais jovem, não é? Que continua sempre a vir ao de cima em si, sempre que está a criar. Claro que sim. Aliás, para este disco era importante para mim ter não só o cancioneiro anglo-saxónico, que foi uma influência muito grande na minha vida, mas a tradição portuguesa. E onde é que eu adquiri a tradição portuguesa? Não foi em Lisboa, foi no Carvalhal Moraes, onde ela viveu, onde eu passei os verões quando era garota, que é a terra da minha avó. Exato. E a aldeia da minha avó, eu passei lá muitos verões nos 80, nos anos 80 ainda havia lojas com animais e por cima as pessoas moravam, é mesmo a antiga, havia pastoreio, as pessoas iam para os campos de manhã cedinho, depois vinham à tarde quando estava calor, dormiam e voltavam ao final da tarde, estavam a separar o feijão, portanto sentadas numa esteira. Portanto, esse mundo é o meu mundo, faz parte das minhas memórias e inspira-me ainda hoje para tudo aquilo que eu faço. Maria Jorge joga com prazer no intervalo da lição que se opôs a aprender. Ganho mais forte sem ninguém ver. Reza antes de adormecer. Medo de no seu lugar não assentar. Maria Jorge joga todo mês e desinventa a solidão no teu regaço e tu nem vês. Quer-se mais sorte para bem crescer. E havia tanto por dizer. Às vezes pareces um sem sentimento. Ai, não chega a saber tudo e fazeste mudo se há o que ensinar a uma menina sã. É certo que havia mais companhia para te entreter. Chegará o dia em que passa a magia de tanto te crer. Chegará o dia em que será só Maria para te esquecer. E havia tanto por dizer. Às vezes pareces um sem sentimento. Ai, não chega a saber tudo e fazeste mudo se há o que ensinar a uma menina sã. Quem fará a cama onde se deitar? É certo que havia mais companhia para te entreter. Chegará o dia em que passa a magia de tanto te crer. Chegará o dia em que será só Maria. Onde aprendeu com certeza o provérbio que a mulher portuguesa quer-se como a sardinha, um bocado. Eu acho que é como o bacalhau. Ana, uma vez mais, foi um prazer falar consigo. Igualmente, obrigada. Só pecamos por não estarmos perto um do outro, embora a distância também as telecomunicações assim permitem, mas seguramente quando estiver bem perto aqui da Boa Nova teremos muito gosto em recebê-la aqui no estúdio. Obrigada. À semelhança que já prometemos outras vezes. Um abraço e obrigado por tudo uma vez mais. Um grande abraço, obrigada. Debaixo da mosca escondeu-se uma mesa, um belo par de orelhas suspende a cabeça. Nos gonzos da porta move-se uma casa, o cigarro acuçado foge de uma brasa. A ponta do verso cavalga na rima, no lado de baixo repousa o de cima. As margens recuam à beira do rio e o Tejo desiste depois do bugio. Se cada sentença tem sua cabeça, talvez o real seja o que não pareça. Quer seja vidente, juiz ou artista, a razão só depende do ponto de vista. As aves paradas vestidas de vento, na barca da noite navega o relento. Dentro da cabeça se extingue a memória, que já não se lembra do fim desta história. Se cada sentença tem sua cabeça, talvez o real seja o que não pareça. Quer seja vidente, juiz ou artista, a razão